galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. E antes de começar a edição especial dessa semana, eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast, sempre feito com muito carinho, muito amor. Nosso podcast você pode assiná-lo via iTunes, Android e Podflix. Só assinando você vai passar a recebê-los no seu celular, no seu computador, assim que eles forem publicados. Ladies and gentlemen. Galera do Mundo das Lutas, o convidado especial dessa semana que vai participar e contribuir aqui com o nosso podcast MMA Ganhador é o Luiz Fernando Ferreira, repórter da Fox Sports e colunista do Sexto Round. Tudo bem, Luiz? Fala aí, meu xará, tudo bem? Pessoal que tá assistindo o podcast aí do Ganhador. E aí, mais uma vez aqui, né, um privilégio aí debater MMA com uma fera como você. Obrigado, Luiz. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Cara, pra começar, vamos falar um pouquinho de Maurício Shogun, né? A gente teve no último domingo, a gente teve o Maurício Shogun enfrentando o Anthony Smith. Não foi o resultado esperado, né? Eu acho que até a gente acabou pecando um pouco com aquela empolgação depois que o Cormier desafiou o Shogun, falou o nome do Shogun. A gente começou a acreditar em algo que não era muito a realidade, né? Que o Shogun talvez pudesse disputar esse cinturão mais uma vez. E eu acho que contra o Anthony Smith a gente acabou tendo um, infelizmente, um choque de realidade, né? O Shogun acabou atropelado com um nocaute em 1 minuto e 29 segundos contra o Anthony Smith, que é um moleque novo, tá voando, tá com a confiança em alta, mas também não é nenhum lutadoraço, né? O que você achou, Luiz, do resultado da luta? Você já esperava? O que você acha que a gente pode projetar em relação ao futuro? Infelizmente, né? É a famosa tragédia anunciada. Acho que todo mundo tava esperando esse, entre aspas, choque de realidade. Por mais que o Shogun vinha de 3 vitórias, que por acaso é a maior sequência dele no UFC até então, nem quando ele foi campeão ele conseguiu emendar 3 vitórias seguidas. Bem lembrado. Foram 3 vitórias, assim, 2 meio mais ou menos, né, contra o Minotauro. Poderia ter ido a luta pro Minotauro, mas ele acabou vencendo. Contra o Corey Anderson, acho que ele perdeu, mas pra luta ser no Brasil, UFC 198, no estádio, talvez isso deu uma pesada a favor do Shogun. E ganhou do Jean Vilante, que, né, não é um cara pra ter muito termômetro. Então o Shogun iria lutar com o Volkan, e que seria, imagina que o Volkan ia fazer com ele, né? Então o Anthony Smith só mostrou que acho que não dá mais pro Shogun pelo menos lutar ali em alto nível, no top 5, né? Talvez, se o Shogun quiser continuar, infelizmente o cara que é uma lenda do esporte vai ser, entre aspas, um porteiro, né? Ali, um termômetro de quem pode entrar no top 10 ou no top 5. E é exatamente isso que eu fico pensando, né? O Shogun é mais um nome brasileiro que acaba perdendo dessa forma trágica. Você não acha que talvez seria o momento de... É lógico, no final das contas a decisão é sempre do lutador, né? Mas pô, eu, quando vejo esse resultado, eu penso assim, pô, cara, acho que é o momento de parar. A não ser que ele vá arrumar uma luta de despedida, sei lá, um evento no Brasil, com um cara do nível dele, eu acho que não tem porque ele continuar lutando, né? A decisão, no final das contas, é sempre do lutador. Eu acho que quem tem que decidir é isso. A gente só vai dar palpite e não pode influenciar o cara. Mas eu, honestamente, eu acho que eu não gostaria mais de ver o Shogun lutando. Não, concordo 100% com você. Eu acho que a gente tem um grande exemplo aí, que é o Rashad Evans. O Rashad Evans, eu não sei, agora eu não sei o número exato, não sei se ele chegou a emendar 4 derrotas ou 5 derrotas seguidas. Uhum. Né? E perdeu para nomes contra o próprio Anthony Smith, o Sam Alvey, então o Dan Kelly, caras assim que não são a elite do MMA. E o Rashad, antes de ele emendar essas derrotas, ele só tinha perdido pro John Jones, pro Lyoto e pro Sonnen, se eu não tô enganado. Ele só tinha essas... E o Minotauro. Então ele tinha poucas... O Sonnen, não, ele ganhou do Sonnen, perdão. Isso. E pro Minotauro, ele só tinha 4 derrotas contra caras, né? John Jones dispensa comentários, o Lyoto também. E o Minotauro, naquela época, ainda tinha uma... Ainda estava numa sequência boa. Uhum. E depois, ele ficou muito tempo parado, voltou, e a gente viu que não tinha um alto nível, né? Ele tava perdendo. E o Shogun, eu acho que se ele continuar, ele vai ser igual um Rashad. Então, são caras que são importantes pro esporte. Só que fica aquilo, a gente lembra dele, mas a última imagem vão ser essas manchas no cartel. Mas eu acredito que caso o contrato do Shogun acabe, eu não duvido nada dele pintar no Bellator, né? Que o Bellator tá acabando sem querer virando a Liga das Lendas. É verdade, Liga das Lendas, que é uma sugestão aí incansável do Vitor Belfort pra essa galera que tá em fim de carreira, pra que eles possam continuar lutando. Só que a diferença, né, que a Liga das Lendas, segundo o Belfort, teria regras diferenciadas. E no Bellator acaba sendo basicamente a mesma coisa. Mas, Xará, eu queria falar contigo agora da notícia do momento, né? O nome do momento, o maior nome da atualidade, assim, quando se fala em Brasil, o cara que tá chamando a atenção do mundo inteiro, é o Paulo Costa, The Razer Borrachinha, e ele acabou de ter a luta confirmada contra o Yoel Romero no UFC 230, dia 3 de novembro. O Borrachinha pediu bastante o Chris Weidman, né, depois da luta que ele teve contra o Uriah Hall. O Chris Weidman, eu já acho que ele tava atirando para cima, mas acho que de forma consciente, né, que o Chris Weidman também um bom tempo sem lutar, acho que seria o ideal pro Borrachinha que tá voando, acho que até encaixaria bem essa luta. Mas o UFC acabou dando, acho que foi meio que assim, já que você quer um top e você não quer lutar no Brasil, você quer lutar em Nova York, a gente tem o Romero, querido, você quer aceitar? E ele acabou aceitando, a confiança tá em alta. Me parece um passo maior do que a perna, mas eu queria saber a sua opinião, Luiz. O que você acha do casamento dessa luta e o que você acha que ela representa pro Borrachinha? É, o Borrachinha dormiu com o Weidman, acordou com o Romero, né? Ele mirou num número, pegou um número muito maior. É, ele tá certo, né? Ele tem que pegar ele quer disputar o cinturão logo, dá pra ver pelas entrevistas, pela forma que ele tá se portando nas redes sociais. Ele tem muita confiança. Só que eu acho que o Romero é um tipo de lutador que ele vai dividir o octógono, que ele nunca pegou nada parecido. É uma luta que, por incrível que pareça, eu acho que o Borrachinha não tem nada a perder. Porque por mais que ele perca pro Romero, pode ser nocauteado de forma brutal, pode ser amarrado, qualquer forma que ele perder pro Romero, eu acho que o hype que existe no Borrachinha, que ele é uma força, uma promessa da categoria, não vai acabar. Até porque ele vai perder pro Romero. O Romero só foi derrotado pelo atual campeão. É, mas ninguém conseguiu derrotar o Romero. Concordo. E se ele vence o Romero, não tem mais o que discutir. Mesmo com a revanche confirmada do Weidman com o Rock Road, o Borrachinha vai se tornar o desafiante número um da categoria. Só que eu concordo com você. Eu acho que é um passo um pouco maior do que ele poderia dar. Eu acho que a próxima luta do Borrachinha poderia ser contra um Ronaldo Jacaré, por exemplo. Alguém ali entre quinto e sexto lugar. Uhum. Agora, o primeiro do ranking, eu não sei, acho difícil, até porque o Romero vem de derrota. E pro Romero, ainda tá um burburinho, né? Parece que o Romero não aceitou, né? O Romero ontem tava curtindo vários tweets de pessoas que não achavam que tinha sentido essa luta, né? O próprio Ariel falou que a luta não tava confirmada, então ainda tem esse burburinho. Eu achei estranho o Romero aceitar enfrentar o Borrachinha, né? Até porque o Romero não tem nada a ganhar com esse combate. É, exatamente. Eu concordo muito com isso. Acho que o Romero não tem nada a ganhar. A não ser tipo, que ele vai voltar a vencer, mas o Borrachinha não coloca ele de novo numa chance pelo cinturão. E aí, curioso, né, Luiz? Porque tinha muita gente na expectativa que o Yoel Romero fosse subir de categoria, porque ele tem sempre um corte de peso muito problemático. E ele vai acabar lutando em Nova York. Ele já lutou em Nova York. Foi lá que ele nocauteou o Chris Weidman. Mas, embora não esteja 100% certo, né, nesse sentido, porque, segundo o Ariel Helwani reportou, o contrato ainda não foi assinado, o UFC meio que parece que divulgou antes de fechar tudo, mas também não existe histórico de luta que o UFC anunciou e depois não aconteceu. Então, é verdade. Luta... Às vezes pode ser até uma pressão do UFC pro Romero aceitar a luta. A gente não sabe o que tá acontecendo nos bastidores, né? Exatamente. Às vezes pode ser uma pressão do UFC, pro UFC sair subindo assim, como você falou, nunca voltaram atrás, então agora vai ter que lutar, senão vai até ficar feio pro Romero, né? Exatamente, vai parecer que ele tá correndo, né? Mas, Luiz, só pra gente fechar esse assunto Borrachinha e Romero, o que você consegue prever do casamento dos estilos? Qual que você acha que é o melhor caminho pro Borrachinha vencer? A gente sabe que o Romero, ele tem um preparo físico questionável, mas em termos, né? Porque ele fez 5 rounds contra o Robert Whittaker, que ele tem queixo duro. A gente sabe que nos rounds finais ele acaba caindo um pouco de produção, mas também não dá pra garantir que essa é a melhor estratégia pro Borrachinha, que nunca passou do segundo round, né? Por méritos próprios, que ele nocauteia todo mundo. Mas qual que você acha que seria, talvez, o caminho pro Borrachinha se dar bem aí contra o Romero? Eu acho que o Romero, nas duas últimas lutas dele, ele conseguiu dosar um pouco o gás. Tirando a última, né? Porque ele teve ali quase um knockdown, então o gás vai embora. Mas ele fez uma grande luta com o campeão, né? Com o Robert. E contra o Rock Road, eu achei que ele dosou o gás. O Borrachinha é aquilo, né? E ele tem que aproveitar que o Romero, ele começa o primeiro round lento, devagar, esperando pra poder explodir. Ele se faz de morto, né? Exatamente. E o Borrachinha é um cara explosivo. É, o Borrachinha foi quedado pelo Uriah Hall ali, de forma rápida, né? Então o Romero, se ele for optar pelo wrestling, eu acho, assim, a gente nunca viu a defesa de quedas de fato do Borrachinha sendo testada, mas eu acho que ele não vai conseguir ficar em pé se o Romero quiser quedá-lo. Só que o Borrachinha também pode quedar o Romero, né? O Romero já foi quedado por lutadores aí que não são grandes wrestlers. O próprio Ronnie Marks, se não me engano. É Ronnie Marks. Ronnie Marks quedou o Romero. O Derek Bronson também quedou o Romero. mas eu acho que essa luta vai ser definida em pé. Eu não acredito que o Borrachinha vai partir pra cima do Romero. E vai ser uma luta, acho que se bobear o primeiro round vai ser bem estudado e a partir do segundo deve esquentar. Eu acho que o Borrachinha tem que ter calma e lutar com o Romero estilo Romero. Ele tem que esperar o momento certo pra explodir, né? Porque ambos têm a mão pesada. A gente vai saber aí quem tem mais queixo. E agora, Luiz, a gente tem nesse UFC 230, além do Léo Romero e do Paulo Borrachinha, a gente tem outros dois confrontos importantes na categoria. Eu acho que talvez o UFC, como o Robert Whittaker só volta em 2019, ele vai dar uma movimentada aí só com esse evento na divisão dos médios, porque a gente também teve aí... a gente ainda não é oficial, mas segundo a ESPN a gente vai ter aí a revanche do Chris Weidman contra o Luke Rockhold. E vai ter também, agora sim, oficial, o Ronaldo Jacaré contra o David Brunt. O que você achou do casamento dessas lutas? O Jacaré me pareceu um pouco mais... um pouco mais justo esse casamento. Agora, o Weidman e o Rockhold, eu confesso que eu não entendi muito, não. Achei meio sem pé nem cabeça essa revanche. Esse 230 vai virar um GP dos médios, né? É. Só tem lutador do peso médio aí. O Jacaré, concordo 100%, acho que era o casamento se fazer. Ele vem de uma dura derrota aí pro Gastelum. E o Brent vem de uma vitória, então... Eu acho que é a luta certa, foi bem casada. Eu acho que vai ser uma luta interessante também. O Weidman Rockhold, fiquei surpreso, acho que todo mundo ficou surpreso com essa revanche, né? Até porque parecia que o Rockhold ia subir, peso meio pesado, e agora ficou. Só que eu acho que pro Weidman em si não vale, porque ele foi um ano sem lutar. Por mais que ele esteja ali no top 5 e tal, ele tá um ano sem lutar, né? E ganhou do Gastelum, ok, mas... Não achei certo casar essa luta. Eu acho que o Borrachinha, por exemplo, deveria lutar mesmo com o Weidman, se fosse o caso. Uhum. E o Rockhold, se não subisse, poderia fazer uma revanche com o Jacaré também, que eu acho que era uma luta plausível, os dois vindo de derrota. Mas vai ser uma luta interessante, né? Vai ser uma luta bem interessante. E não dá a previsão, acho que é dessa luta, é um pouco diferente da primeira, né? Porque muita coisa mudou, né? O próprio Weidman ficou um ano fora, o campeão mudou duas vezes, né? O próprio Rockhold já de testosterona de novo, foi interino. Então vai ser uma luta bem misteriosa aí. Tô contigo também. Acho que vai ser um desafio aí bem diferente. Não consigo nem dizer quem é favorito, né? Porque os dois estão sem lutar um bom tempo. Mas enfim, eu fico pensando aonde vai levá-los esse confronto. Porque o Chris Weidman já tá um bom tempo parado. Ele enfrentou pela última vez o Kelvin Gastelum e venceu. Mas ele já tá um bom tempo parado, né? Tá pedindo desde julho, desde julho do ano passado que ele não luta. Pois é. Vai fazer um ano agora, essa luta 230 em outubro? É novembro, 3 de novembro. Novembro, então vai passar mais de um ano. Eu acho que quem tem a vencer essa luta é o Weidman, acho que se ele ganha, como vai emendar duas contra o Rockhold, ele pode se tornar um novo desafiante. É. Mas eu acho que se o Rockhold ganhar do Weidman, isso não o torna um desafiante. Eu acho que ele teria que ganhar mais uma luta, por exemplo. Apesar que o peso médio tá meio... o peso médio, o meio pesado e o peso pesado são três divisões que elas não estão tão movimentadas assim, né? Elas estão um pouco meio desérticas de... desafiante. Tá, né? Um pouco rasa, né? Isso, rasa, essa é a palavra. A gente teve também nessa semana o anúncio, né, de que acho que o patrão, aquela coisa, o patrão ficou maluco, né? Dana White anunciou Tyron Woodley, atual campeão dos meio médios, contra o Darren Till e simplesmente ignorou o Colby Covington, que é o campeão, o campeão interino da categoria. O Covington acabou de ganhar do Rafael dos Anjos, conquistou o título interino, mas parece que ele vai ter que fazer algum tipo de cirurgia. Não entendi bem a história ainda, não tá claro ainda pra gente, mas o UFC acabou ignorando o Covington e marcou Tyron Woodley contra Darren Till pro UFC 228, dia 8 de setembro em Dallas, Texas. Eu não sei nem o que falar, já jogo pra você. O que você consegue mais entender dessa decisão do UFC? Acho que dois dias atrás houve esse burburinho e se confirmou ontem, né? Eu fiquei um pouco surpreso, até porque, querendo ou não, a gente tinha um campeão interino. Acho que tinha, porque pelo visto o UFC vai tirar o cinturão dele. Mas se for caso de lesão, acho um pouco duro tirar o cinturão do cara se ele se machucou. Mas é a luta a se fazer, né? Querendo ou não, o inglês venceu o Stephen Thompson, né? Uhum. Ele ganhou do número 1 da categoria, o número 2, número 3, não me lembro qual era o ranking do Thompson na época. E ele tá ali, né? O interino não pôde lutar, o peso meio médio já tá muito tempo sem disputar o cinturão linear, então... é o que tem pra hoje. E eu acho que vai ser uma luta até interessante de se assistir, né? São um duelo de estilos aí bem, bem, bem instigante. Lembrando também que o Darren Till, né? Ele também rolou uma especulação, um rumor de que ele pudesse mudar de categoria, porque ele também teve muita dificuldade pra bater o peso contra o Stephen Thompson. Se eu não me engano, ele nem bateu o peso, ele teve que dar uma parte da bolsa pro Thompson, a luta quase não aconteceu. E teve aquele vídeo, né, que circulou na internet, ele ficou sem visão por conta da desidratação durante o corte de peso, que é um caso gravíssimo. Então, isso também contribui para minha surpresa dele ter sido colocado nessa disputa de cinturão. Quanto ao Covington, eu tava pensando aqui, se eu não me engano, o Robert Whittaker passou uma situação parecida, ele não chegou a perder o cinturão enquanto o Bisping e o St-Pierre se enfrentaram, né? Então, talvez ele não perca o cinturão. Acho que é possível que ele continue como campeão interino. Mas, enfim... Você falou do tio do corte de peso, eu tenho uma foto, vou até te mandar depois, dele com o Borrachinha. Ele tá maior que o Borrachinha, o Argentino. Pois é. Então, dá pra ver que o cara é Borrachinha é grande. Pesado. É, o Borrachinha é grande. Você imagina o Argentino. Como é que deve ser difícil pra ele cortar o peso. Agora, Luiz, para a gente fechar o nosso papo, a gente tem nesse fim de semana o UFC Fight Night, que acontece no Canadá. Um evento bom, tem várias lutas interessantes. Tem a volta da Joanna Jędrzejczyk contra a Tisha Torres. Tem aí também a luta principal, que vai ser Eddie Álvares e Dustin Poirier. Tem tudo para ser outra lutaça. Que nada aconteça de errado, né? Para dessa vez a gente ver os dois saindo na porrada da forma devida. Mas a nossa expectativa maior fica por conta do retorno do José Aldo, que vai enfrentar o Jeremy Stephens. E, cara, eu não sei pra você, na minha opinião, essa é uma luta que vai anunciar pra gente qual que é o José Aldo que a gente vai ver nas próximas lutas. Por quê? Porque o José Aldo, a gente sabe que ele já fala séculos desse sonho dele de lutar boxe e tudo mais, que ele só quer se ver longe do contrato do UFC pra... quer encerrar o contrato do UFC pra poder logo correr atrás desse sonho. E eu acho que o Jeremy Stephens é o cara certo pra botar a cabeça do Aldo no lugar. Porque se o Aldo entrar pra enfrentar o Stephens só nessa de cumprir tabela, só pra desmotivado, só quero encerrar meu contrato, eu acho que ele vai ser atropelado pelo Jeremy Stephens. Agora, se ele realmente tiver uma motivação de correr atrás do cinturão, ter essa chance aí de fazer um cinturão interino se ele vencer bem contra o Brian Ortega, enfim, eu acho que o Jeremy Stephens é o cara certo pra fazer o Aldo se motivar. Ele vai dizer pra gente qual Aldo a gente vai ver nos próximos meses, mas eu queria saber qual que é a análise que você faz dessa luta, o que você acha que pode acontecer. Essa luta, sua análise foi perfeita, é o divisor de águas, pra gente saber duas coisas. Uma, a principal, talvez, a motivação do Aldo, e a outra também pra saber se o Aldo já vai começar a mostrar algum tipo de declínio, né? Até porque a idade vai chegando, muitas guerras nas costas, isso é comum. Eu acho que ele ainda não tá nessa descendência na carreira. Ele perdeu pro Holloway, que o jogo era meio ruim pra ele de ficar em pé trocando, até pelo tamanho do Holloway. Sim. Mas a gente viu como ele ganhou do Edgar, ganhou muito bem. E o Jeremy Stephens é um cara que vem babando, né? Essa é a luta da vida dele. Se ele ganhar o José Aldo, ele vai se tornar aí o desafiante. No caso, deve disputar o cinturão interino com o Ortega, já que o Holloway vai ficar um tempo fora. Mas eu tô achando que o Aldo tá um pouco motivado. Essa semana ele deu uma entrevista e falando de disputar o cinturão interino. Uhum. Ele lamentou, né, que o Holloway tá fora e disse que a chance dele conseguir chegar um caminho mais curto é disputar um cinturão de novo. Ele ficou um pouco surpreso. Então eu acho que o Aldo vai querer encerrar, né, esse contrato com o UFC campeão, né? E eu ainda tenho uma sensação que o Aldo ele tem esse desejo dele de pegar esse cinturão peso-pena de volta e tentar disputar o cinturão peso-leve ainda, né? Mas para isso ele tem que ter o cinturão peso-pena. Eu acho que esse é o último desejo do Aldo para depois ir pro boxe ou ficar aposentado. Mas é a luta que a gente vai saber que José Aldo vai estar no octógono. Mas eu acredito que ele tá motivado, sim. Então vamos torcer aí para que o Aldo esteja motivado o suficiente para mandar bem, porque no papel a gente sabe que ele é muito mais lutador do que o Jeremy Stephens. Luiz, só para fechar, queria seu palpite para essas três lutas principais. Primeiro, Eddie Álvares e Dustin Poirier. Quem que você acha que vence? É o evento dos ex-campeões, né? Eddie Álvares, José Aldo e Johanna. É a luta principal, mas tem tudo para ser igual a primeira, né? Que tava um combate bem maneiro, cheio de reviravolta. Mas eu acho que o Álvares, ele vai vencer esse combate. Mas o Poirier parece estar melhor. Toda vez que o Álvares entra como muito azarão, ele acaba surpreendendo. Eu acho que ele vence esse combate. José Aldo, acredito que tem tudo para ganhar, muito mais lutador. Só não pode entrar muito no infight ali com o Stephens, mas não é o jeito do Aldo de lutar, né? Uma trocação muito franca. Acredito que ele vença. E a Johanna, acredito também que ela consegue vencer a Tisha Torres, porque acho que o jogo ruim para a Johanna nessa categoria é só a atual campeã mesmo. Acho que nenhuma outra consegue vencer a Johanna, não. No Aldo e na Joanna eu tô contigo, mas na luta principal eu tô achando que o Dustin vai vencer o Eddie Álvares. Mas então assim a gente fecha a conta desse podcast MMA ganhador. Luiz, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. É sempre um prazer trocar uma ideia e fazer uma resenha com você, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço estar mais uma vez aí participando do podcast ganhador, né? E debater MMA com quem sabe é outra coisa, né? Até a próxima. Então tá aí, esse foi o meu xará Luiz Fernando Ferreira, repórter da Fox Sports e colunista do Sexto Round, que me ajudou a falar aí sobre os assuntos principais da semana no mundo das lutas. Muito obrigado pela sua audiência, eu espero vocês na semana que vem, mais uma vez, é claro, com o melhor do mundo das lutas. Até lá!